já nem sei quem eu sou. Conta pra ela, conta pra ela que já me viu chorar, que eu não tô legal, que ela precisa voltar. Conta pra ela, conta pra ela que o problema é sério, até dar o fim na minha vida eu quero. Conta pra ela, conta pra ela que aproxima meu fim, eu preciso muito dela junto a mim. Não esconda nada, conta tudo pra ela. Vai, vai, conta tudo pra ela. Conta tudo e vem correndo, que estou dependendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer, pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Sério, que até dar o fim na minha vida eu quero. Conta pra ela, conta pra ela que aproxima meu fim, que eu preciso muito dela junto a mim. Não esconda nada, conta tudo pra ela. Vai, vai, conta tudo pra ela. Conta tudo e vem correndo, que estou dependendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer, pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Vai, vai, conta tudo pra ela. Conta tudo e vem correndo, que estou dependendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer, pois eu só dependo dela pra viver. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver.